foi tão bom. Cada vez que a sua vida me convida pra dançar, não há música mais lúdica no ar. Me encontro cruel, e essa mágica escondida em seu chapéu. Não há nada mais bonito que sentir o coração, aprender a cada dia uma lição. Todo amor sozinho é um lado, uma metade. Fácil assim viver. Todo corpo é uma parte da verdade. Basta olhar pra mim pra descobrir. Uma boca sussurrando, foi tão bom. Cada vez que a sua vida me convida pra dançar, não há música mais lúdica no ar. Todo amor sozinho é um lado, uma metade. Fácil assim. Todo corpo é uma parte da verdade. Basta olhar pra mim pra descobrir você. Um encontro cruel. Quanta mágica escondida em seu chapéu.